motim periférico. Rebelião popular. É nós que tá de volta, mais cruel. Pode acreditar. Mais contundente que o trovão e a ira da tempestade. Falange cabulosa, sangue frio, realidade. Firmo elo, vamos além, que o sistema acelerou. Falando a verdade, cantando na frase. Pra quem desacreditou, através do som, vamos roubando a sua atenção. O marco de alicerce que oferece a salvação. União, reação, ferrolho contra o sistema. Terror de baixo escalão que ofusca o brilho e rouba a cena. Das algemas da injustiça, nós estamos correndo a fuga. Pra desgosto, desespero dos invejosos, pau no cu. Não queria o crime auge hoje como está. Nem de assunto principal pra matéria de colunista. Emissora no ar, fantasiando. Depoimento de família, tarja preta maquiando. A filha mata o próprio pai, o pai que estuprava a filha. Mãe que mata o próprio filho, o craque destruiu sua família. Pra TV é arte cenográfica. Consentimento presidencial, a caneta é esferográfica. Forjei o laudo da necrópsia na mão do Denark. De benefício ganhei escrito meu nome em uma lápide. Arcada deformada, chutes de coturno. Se não enxergasse o meu algoz em 100% do lucro, não constava nesse script nem no roteiro que o negro seria a principal vítima do holocausto brasileiro. No 2000 sonho olímpico, CFC de arma plástica. Difusor de querosene pra explosão da aeronáutica. Tanque excessivo, perfurada, projetil, fuzil, fal. Dama de honra, arma química do bebê sem enxoval. Ninguém desvenda a morte da advogada Mércia, mas financia o armamento em prol da violência. Sistema ignorante, segregação social. A facção, denunciação e a desigualdade social. Imagina Luciano Huck puxando carroça de papelão. Libera a mar todos os sábios apresentando o caldeirão. Eles malucos se pá no lugar do Silvio Santos. Na pegadinha explodindo vigia de fuzil iraquiano. Identificação de Tercine, minissérie da Globo. Vem a polícia invadindo a favela e fuzilando o nosso povo. Não queria ver a morte no Afeganistão. Nem Angola passando fome e a seca lá no sertão. Que explora a mão de obra nos canaviais. Que promove a destruição das crianças sem digitais. Mas influências jaz, mundo governo inico. AK apontado, ponto 40 na mão de meninos. É bem assim a opressão que hoje o sistema traz. Como fizeram com os negros há 200 anos atrás. Não somos terroristas, mandamos rajada de palavras. Pra, fla, fla, pode acreditar. Facção RS, evolução tá no ar, tá no ar, tá no ar, tá no ar. Não somos terroristas, mas damos rajada de palavras. Flá, flá, flá, pode acreditar. Facção RS, evolução tá no ar, tá no ar, tá no ar, tá no ar. O punk fortalece, RS em cena. Os loucos de quebrada junto a IDS e Parena. Firmou mapa de gladiador, só aliado no esquema. Problema para o sistema, recente ódio do crack e arrebentar as algemas. Veja quem faz a miséria e manda droga aqui pro morro. Lucrar, destrói nosso povo, deixar tios e o louco forrar. Vida sufoco, cê viu? Só foi por pouco. Corre que a boca tá dada, negou. Sobrou pipoco, vasculharam o barraco dos meus. Levaram tudo que deu, droga, arma, munição. Quanta apreensão, não demora uma semana, já tá em circulação. A ferramenta vai passando geração a geração. Joe, é preciso se esquivar do inimigo, não deixa rastro, ligou. Trincou, escute o que eu digo, os boys tá um perigo. A boa, tá com os gringos, irmão, vão que vão. E conforme mandar realidade, catar um banco logo e some. Depois se encontra suave, cachorro louco de nome. Minha arma, um microfone. Respeitou trilha sonora do gueto, só pra quem é da função. Firmando a coligação, fortalece a facção. Retrata a degradação, extremo sul brasileiro. Eu deixo um salve guerreiro, pra que não caia em ciladas armadas pelo modelo. É estudar, se formar ou entregar o estrangeiro. Levantaram os verdadeiros pra contestar o país. Transformado num puteiro, mostra de ouro o carrão. Vida de luxo, mansão, mulher e muita grana, pagar uma de bacana. Do outro lado sem fama, teu pescoço na lama. Já ditou, nego drama. Diz pra mim quem quer sofrer, não sei você, eu não quis. Mas como falar de paz, sem justiça no país. Malditos ignorantes, rendado sem diamante. No sol da liberdade, onde a miséria é gritante. Senado grande disfarçante, vim pra revolucionar. Não passei comediante, brilhou no céu de anil nesse instante. Um sonho intenso ao Brasil, amante, constante representante das causas justas. País que viva a luta, prossigo minha conduta. Pois quem sabe, sabe. É o desafio pela pátria amada. Salve, não somos salve. Terroristas, mandamos rajada de palavras. Fla, fla, fla, pode acreditar. Facção RS, evolução tá no ar, tá no ar, tá no ar, tá no ar. Não somos terroristas, mandamos rajada de palavras. Fla, fla, fla, pode acreditar. Facção RS, evolução tá no ar, tá no ar, tá no ar, tá no ar. Facção RS, arroba bol.com. Invadindo sua mente como bomba de megatom. O clã dos terroristas, o arsenal é de mil giros. Sobrevivente da guerra das ruas, quatro guerreiro, profeta de Cristo. Firme pra denunciar, covardia do sistema. Convicção, lucidez, mostrando a origem do problema. Do lado sul do mapa, interligado com o mundo. Banca forte, não é não? Conexão, vagabundo. Boné, aba reta, camisa larga, bermudão. Trip Rolex, Guides louco, jaquetão. Temidos irmãos, nós não somos bandidos. Ponte a cadela playboy com nosso jeito agressivo. Sabe por que que o rap não é tocado na mídia? Mídia incentiva o funk cada vez mais putaria. Não fantasia, doutor, um castelo de ilusão. Na corte do diabo é de bronze o brasão. Ao contrário dos cu, viemos pra abalar o sistema. Via onda sonora, consolidando o esquema. Carnificina estratégica, nuvem de gafanhoto de fada. Atividade moral, Kung não se vê igualada. Pedra de crack, comunidade satânica impera. Marionete do vício perdido na atmosfera. Não existe o forte da blindagem e urânio. De cada mil vem cem, tem decepado o crânio. Capitalismo covarde, politicamente orientado. Indiciou a influência do povo desabilitado. Facção RS, revolucionária do sul, enfiando a verdade no rabo dos pau no cu. Atrasalado o otário que diz que rap é som de louco. Cala a boca, escuta aí, sente a agonia do meu povo. Nem Globo Repórter, nem Balanço Geral. Porra de Brasil urgente, participa Jornal Nacional. Não precisamos da mídia que ilude a sociedade. Precisamos de alguém que resolva sem falsidade. Pode crer sem maquiagem, mostrando a realidade. Facção vem contundente como a irada tempestade. É sem massagem, formação mais cabulosa. Doug Brown, Lady Jelly, a Duda ficou foda. Não é moda, te prepara, se tu não é da favela. Veste os coletes e segura essa rajada de ideia. Não somos terroristas, mandamos rajada de palavras. Blá, blá, blá, pode acreditar. Facção RS, evolução. Tá no ar, tá no ar, tá no ar, tá no ar. Não somos terroristas, mas damos rajada de palavras. Blá, blá, blá, pode acreditar. Facção RS, evolução, tá